é um grande orgulho. Mas será sempre um orgulho para quem gosta, e para, sei que há pessoas especialmente que não dirá grande coisa a bandeira azul, mas eu quero dizer que para nós é um grande orgulho. E isto facilita-nos a termos que desenvolver uma indústria que nós temos possibilidade de desenvolver na nossa região e na nossa freguesia, que é o turismo. Portanto, isto é que temos que aproveitar, temos que agarrar com as duas mãos uma oportunidade que nos é dada para podermos desenvolver a tal indústria que eu falei do turismo aqui na nossa região, porque nós sabemos perfeitamente que temos aqui condições ímpares para desenvolver. Precisamos é de algum apoio, precisamos é da boa vontade de muita gente, enfim, de toda a gente da freguesia e não só, para que possamos fazer esta freguesia uma freguesia mais bonita, mais cómoda, enfim, e que as pessoas gostam de vir cá e gostam de passar aqui uns dias. Queria pedir ao Sr. Presidente da Câmara, nós temos, enfim, há uns projetos para realizar, porque nós temos aqui a Jusante, um ex-libris nosso também, que é o Açude da Moenda. O Açude da Moenda, integrado nesta zona aqui da Praia Fluvial, seria, como se costuma dizer, ouro sobre azul, e faríamos daqui um paraíso para as pessoas que nos visitam e para as pessoas que cá estão, com certeza, porque nós estamos todos os dias, nem nos apercebemos muito bem. Mas faríamos daqui um paraíso neste pequeno espaço que temos aqui.